Eu sou a mosca e pousou em sua sopa. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Mosca. Estamos na edição número 91. O meu nome é Alexandre Pinto, vou ficar deste lado durante a próxima emissão. Temos muita coisa para ouvir hoje. Vamos começar com uma viagem pelo passado, voltar à década de 1960. Vamos ouvir Sun Ra com a sua banda, The Orchestra, num dos seus primeiros trabalhos, pelo menos pelo que indicam, foi o primeiro gravado em Nova York. Vamos ouvir The Futuristic Sounds of Sun Ra, este é o nome do disco. A música chama-se Where is Tomorrow? Depois, uma viagem pelas décadas de 80 e 70. Vamos ter uma edição muito interessante. Espero que gostem. Fiquem desse lado. Sejam mais uma vez bem-vindos a esta edição da Mosca. Ficamos com Sun Ra, Where is Tomorrow? Até já. Começamos com a música de Sun Ra e a sua orchestra, Where is Tomorrow, do álbum The Futuristic Sounds of Sun Ra, dos primeiros trabalhos deste projeto. Eles são muito experimentais, nota-se mais no final da carreira, até porque este álbum ainda é bastante acessível. Poderíamos dedicar muito facilmente 3 ou 4 emissões da Mosca só a revisitar a carreira deste grupo. Infelizmente ainda não sou muito versado na sua discografia, mas de onde a onde vamos visitando a sua carreira. Passamos agora para os Tom Tom Club. Vamos ouvir On, On, On, On, um disco lançado em 1981 com o mesmo nome, Tom Tom Club. Integravam neste grupo músicos pertencentes também aos Talking Heads, e este álbum tem a colaboração de Adrian Belew, que foi também guitarrista de Frank Zappa e mais tarde também de David Bowie. É célebre a história de terem tentado roubar esse guitarrista, Frank Zappa. On, On, On, On, dos Tom Tom Club. Do you? On and on, we will come. Ouvimos os Tom Tom Club com On, On, On, On. Reza a lenda, isto terá sido uma história mesmo verídica, que quando David Bowie conheceu Adrian Peele, pessoalmente, o convidou para a sua banda. Seguiu-se um encontro a um jantar onde estava também presente Frank Zappa. Por coincidência, e Adrian Peele integrava na altura a banda de Frank Zappa. Então Zappa percebeu o plano de David Bowie, e depois David Bowie, tentando ser simpático, disse-lhe: tens aqui um ótimo guitarrista, Frank. E o Frank responde-lhe: fuck you, Captain Tom. Recordo também que David Bowie tinha a sua música do Space Oddity, na qual ele se chamava Major Tom. Então Frank Zappa, além de lhe dizer fuck you, também lhe retira um cargo e demove-o para Captain Tom. São belas histórias do mundo do rock. Estavam também presentes mais algumas celebridades. Brian Eno esteve também envolvido nesta história. Enfim, este também vai entrar na nossa emissão da Mosca mais daqui a pouco, com o seu novo trabalho. Mas por enquanto, é hora de ouvirmos os The Cleaners from Venus. O álbum é de 82, chama-se Midnight Cleaners, e a música tem o nome de Wivenhoe Bells, version 2. Este é um disco muito interessante. Vamos ficar com uma das suas melhores músicas. É também muito variado no seu som. A redescobrir num futuro dia. Wivenhoe Bells, dos The Cleaners from Venus. Até já. Sunday. serão possivelmente estas Swivenhoe Bells, das quais nos falam os The Cleaners from Venus no seu disco Midnight Cleaners de 1982. A seguir temos um clássico gravado em 68 pelos britânicos The Zombies. É realmente um clássico, chama-se Odyssey and Oracle, um disco que tem assumido nos últimos anos um certo estatuto de culto. Vamos ouvir Time of the Season. Logo a seguir temos uma espécie de punk pelos Minutemen. It's the time of the season, when love runs high. In this time, give it to me easy, and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promise lands to show you. What's your name? Who's your daddy? Is he rich like me? Has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. Ficamos com Time of the Season dos The Zombies, o disco Odyssey and Oracle, um clássico que podem sempre revisitar, um disco que vale muito, muito a pena ouvir, um dos melhores exemplos da cena psicadélica britânica dos anos 60. Antes de avançarmos para a música dos Minutemen, quero apenas lembrar que a Mosca está disponível no iTunes e também em qualquer dispositivo, smartphone ou na internet, basta subscreverem o nosso podcast. Podem também visitar o blog em cuprófago.wordpress.com. Além disso, espero também que recomendem este programa aos vossos amigos. Muito recentemente, os meus perguntaram-me o que fazia eu se a Mosca tivesse 1 milhão de ouvintes. Bem, eu detestava essa experiência, mas gostava, em vez disso, que a Mosca chegasse a todos o que eu gostassem de ouvir. Portanto, para isso, vocês têm que contribuir. Vamos avançar agora com os Minutemen. Maybe Parting Will Help. Talvez mesmo para chegar a Mosca a novos ouvidos. do disco Double Nickels on the Dime. Tem uma postura musical muito parecida com o dos Wire, que ouvimos há algumas edições atrás, músicas muito curtas, num disco onde a maior parte delas não chega sequer aos 2 minutos. É o exemplo desta Maybe Parting Will Help, dos Minutemen. Espero que gostem e logo a seguir temos a sugestão de Port Calling. Até já! Agora, a vez de ouvirmos Number One Hit Song, ainda dos Minutemen e o disco Double Nickels on the Dime. Bem, não estava nos planos, mas creio que ainda vamos ouvir mais uma destes Minutemen. Este álbum é muito bom, tem 44 faixas, todas elas relativamente curtas. E agora ficamos com Love Dance, ainda deste disco. Um projeto certamente a explorar numa data futura. Estavam realmente há bastante tempo para passar aqui na Mosca. Ficamos então com Love Dance e agora sim, logo a seguir, a sugestão da Port Calling. Ouvimos Love Dance e assim terminamos a viagem pela música dos Minutemen. O disco Double Nickels on the Dime, lançado nos anos 80, precede projetos como os Pavement, por exemplo, que vieram nos anos 90. Nota-se algumas influências possíveis dos Minutemen em bandas como os Pavement e derivados. Não foram a sugestão do Porto Calling, podiam muito bem ter sido, essa vem já a seguir. Porto Calling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. Ficamos agora com a mensagem da Porto Calling, uma loja 100% vinil sediada no Porto e que tem ajudado a Mosca ao longo dos últimos tempos. Fica na Rua da Conceição, que por sua vez é muito perto da Rua da Setofeita, é uma espécie de perpendicular. O Porto Calling fica dentro do centro comercial da Rua da Conceição. Tem vários géneros musicais lá representados, entre eles o punk, o garage, o ska, o reggae, mas tem também uma ótima secção de jazz, também de discos usados, muita música portuguesa também. É lá que vamos buscar muitas das nossas sugestões. Por hoje ficamos com uma sugestão deles, um grupo muito importante da década de 80, os Tuxedo Moon. Provavelmente já ouviram a música das Nouvelle Vague, uma cover da música que vamos passar já a seguir. Esta mesmo, ouvi esta música ainda antes de ouvir a original. In a Matter of Speaking, vamos ouvir a original dos Tuxedo Moon, é a sugestão da Porto Calling, que está incluída no disco Holy Wars de 1985. Espero que gostem, é a sugestão de Porto Calling. Até já. Speaking, I just want to say that I could never forget the way you told me everything by saying nothing. In a manner of speaking, I don't understand how love in silence becomes reprimand, but the way that I feel about you is beyond words. Oh, give me the words. Give me the words that tell me nothing. Tell me everything. In a manner of speaking, semantics won't do. In this life that we live, we only make do. And the way that we feel might have to be sacrificed. So in a manner of speaking, I just want to say that like you, I should find a way to tell you everything by saying nothing. Oh, give me the words. Give me the words. ouvimos In a Matter of Speaking dos Tuxedo Moon no disco Holy Wars de 1985. Vale muito a pena ouvir este registro. Os Tuxedo Moon são realmente um dos projetos mais interessantes deste período. Já ouvimos aqui ainda há pouco tempo Ship of Fools, uma espécie de EP que eles lançaram também por volta desta altura. Foi a sugestão da Porto Calling. Se estão no Porto, podem visitá-la pessoalmente ou nos arredores, claro. Se não tiverem essa possibilidade, há também o site em portocalling.com, que está sempre muito atualizado. Podem fazer lá também as vossas compras ou simplesmente ver o catálogo disponível na loja. Vamos continuar e agora até ao final desta emissão. Entramos num período um pouco mais experimental, mas também de coisas que têm saído muito recentemente. Não direi que são todas de 2016, mas por muito pouco. Continuamos agora com o novo trabalho de Brian Eno, o incontornável, e que lançou há pouco tempo o seu novo disco The Ship. Tem duas músicas muito longas, mais de encontro ao que ele tem feito nos últimos tempos, coisas mais ambiente. Mas esta que selecionamos, ele canta, chama-se Freakle Sun, I'm Set Free. Também um trabalho um pouco mais convencional, tivemos que escolher esta, não só, mas também devido ao tempo que ela ocupa, é consideravelmente mais curta que todas as outras músicas, mas é também muito diferente e por isso tem também o seu valor. Chama-se Freakle Sun, I'm Set Free. O mestre Brian Eno. Logo a seguir, o novo trabalho de Tim Hacker, Love Streams. Espero que gostem. Até já. Thank you. Ouvimos I'm Set Free, de Brian Eno. Na verdade, esta é uma reinterpretação de uma música dos Velvet Underground. Passou-me um pouco ao lado essa informação quando introduzi esta música. O novo disco, segundo Brian Eno, é relativamente inspirado na história do Titanic. Coisas que apenas ele compreenderá, mas vale sempre a pena seguir este músico e também o trabalho que ele tem feito ao longo dos anos. Supus que esta fosse uma música escrita por ele e que, de certa forma, lembra também a sua facilidade em fazer músicas cantáveis e músicas não como esta no sentido pop, mas músicas relativamente acessíveis, ou bastante acessíveis até, basta lembrar o disco Another Green World, de 1975. A primeira música deste disco chama-se Fickle Sun. Ouvimos agora um pouco. We toil away in fickle sun. And all the day. São cerca de 20 minutos de música e, portanto, um disco conceptual de Brian Eno. Chama-se The Ship, saiu há pouquíssimo tempo. É uma novidade que a Mosca tem para vos trazer. Também uma outra novidade e lançada, creio eu, que na sexta-feira desta semana, Tim Hacker com Love Streams, o seu novo disco, segue-se ao trabalho Virgins, de 2013. É um registro que vai no seguimento do que ele tem vindo a fazer. Tim Hacker teve, na minha opinião, que também não, em boa verdade não conheço todo o seu trabalho, mas houve uma fase em que ele fazia uma eletrónica muito especial, sobretudo nos discos onde estava incluída a música Rádio Amor, que também passou aqui na Mosca, uma eletrónica muito granulosa, se assim podemos dizer, que tinha logo uma certa associação com o conceito de memória e de coisas desse género. São trabalhos muito interessantes da autoria de Tim Hacker. Talvez possamos ainda recuperar alguns desses registros. Aqui temos Rádio Amor. O disco chama-se precisamente Rádio Amor e tem uma fantástica música chamada I'm Transmitting Tonight. Há, claro, uma enorme diferença entre o que ele tem vindo a fazer e este registro de outros tempos. Vamos ouvir também um pouco. Nota-se então a tal eletrónica granulosa de Tim Hacker. Aqui o disco era de 2004. Passaram-se então, 2003 aliás, passaram-se então 13 anos e agora ouvimo-lo em Love Streams. O músico vai estar em Braga, muito brevemente, talvez haja uma, enfim, uma possibilidade de estarmos à conversa com ele. Por enquanto vamos ficar com duas músicas deste novo disco, a primeira BG Dream, logo a seguir Castrati Stack. Até já. PG Dream de Tim Hacker, do disco Love Streams, editado há pouquíssimo tempo, muito pouco tempo, como vêem, bastante diferente do seu trabalho de anos passados. Seguimos agora com Castrati Stack, ainda deste mesmo disco. Thank you. E agora, muito próximo do final desta emissão, ficamos com Castratis Tech, música de Tim Hacker, ainda no disco Love Streams, lançado nesta última sexta-feira. Tim Hacker vai estar ao vivo no Generation no dia 9 de maio, calha numa segunda-feira. Na minha opinião, um ótimo dia para ir ver concertos, sobretudo, de Tim Hacker. Custa apenas 7€. Portanto, fica a recomendação. Acho que vai ser um concerto imperdível, aliás. Pelo que eu tenho ouvido, Tim Hacker é fantástico ao vivo. Infelizmente não pôde comparecer no último semibreve, por motivos de calendário, mas vai estar presente neste Generation dia 9 de maio, não se esqueçam. Para terminar a nossa emissão, temos também um trabalho experimental, este talvez um pouco mais abrasivo do que Tim Hacker está também a jogar num campo completamente oposto. Temos o novo trabalho de Heather Lee, o disco lançado no final de 2015, uma colaboração com Brotsman do Jazz, chama-se I Abused Animal, e o nome deixa entrever algo do que nós poderemos ouvir e sentir também. É um disco que tem uma ligação muito específica com a dor, algo que é também recorrente ao longo do trabalho de Heather Lee. Ela aqui toca guitarra, não de uma forma convencional, canta também, e é isso que vamos precisamente constatar nesta próxima música. Vamos ouvir The Return. Antes disso, quero apenas relembrar o blog, está sediado em ucoprófago.wordpress.com. É lá que vou escrevendo sobre arte e cultura em geral. Tenho alguns posts para fazer num futuro próximo, mas devido a questões de tempo tem sido muito complicado. Mas não se esqueçam de ir lá visitar. Podem também comentar esta emissão, tanto aí como no Facebook da Mosca, em facebook.com/amoscadarrumo. Como disse já nesta edição, é muito importante que ajudem também a divulgar a Mosca, se gostam do programa. Não quero de todo ter 1 milhão de ouvintes, mas gostava sim que todos os que pudessem apreciar a Mosca conseguissem chegar até ela. Essa é realmente a parte mais difícil. De resto, temos também o projeto de Tago Mago, que foi criado recentemente por mim e pelo Luís Masquete. Está em tagomago.org. Tem lá uma série de artigos sobre vários assuntos, entre eles política e cultura, também tem lá um papel a desempenhar. Ficamos então com esta The Return de Heather Lee. Muito obrigado por terem ficado desse lado, é uma honra. Eu volto muito em breve, na próxima semana, no próximo sábado, mais uma edição da Mosca número 92. Aceitamos sugestões para a próxima edição. Ficamos então com Heather Lee e The Return. Mais uma vez, muito obrigado por terem ficado desse lado. Eu volto muito em breve. Até já.